começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos e misturados. Muita música, muita energia, muitos alôs aqui no nosso Mundo Sertanejo. Brasil inteiro ouve. Um abraço a todos vocês, amigos, de toda a nossa rede de rádios espalhados pelo Brasil. São nossas afiliadas, a nossa central de produção, exibindo o nosso programa. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, enfim, todos vocês que compõem as equipes dessas emissoras parceiras que exibem o nosso programa pelo Brasil inteiro. E, claro, nossos ouvintes maravilhosos que nos dão a honra da audiência. Muito obrigado, viu? Gustavo Lima canta Doidaça. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Leandro Simões. Aê, Leandro Simões de Caieiras, no Estadão de São Paulo. Rádio Caieiras exibindo nosso programa todos os dias às 16 horas. Muito obrigado, viu? Aí, no Estadão de São Paulo também, em Caçapava, nós temos a Rádio Cultura Sertaneja. Meu amigo Adilson do Vale, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Adilson do Vale e todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho. Minha querida Flávia Pinheiro, Rádio Ocidental FM, e ela pede para mandar alô para Penha, para Rosiane, para Érica, para Carolina, para todos vocês aí de Porto Walter, no Acre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Ocidental FM. Aí, Nonato Costa, cabra danado, meu amigo Nonato Costa, radialista, jornalista, apresentador do programa Brasil Brega Show. Um abraço, Nonato. Renato Costa, todos da equipe aí da Usnetel FM, aí também de Cruzeiro do Sul, no Acre. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo William Júnior, Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Mato Grosso. Um abraço a todos os locutores, a Tatiane Alves, o Irineu Modesto, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, tá bom? Vamos em frente, J. Neves canta O Avião. A pedidos da minha querida Márcia, em Primavera do Leste, Estadão do Mato Grosso. Vamos lá, canta, J. Neves. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Jaiele, todos vocês amigos de Formosa, Estadão de Goiás, ouvintes do nosso programa pela Rádio Nossa Brasil FM, Afonso Braddock, toda a equipe, muito obrigado, viu, Afonso Braddock, da Nossa Brasil FM Formosa, Estadão de Goiás, muito obrigado pela parceria, tá bom? Aos nossos ouvintes maravilhosos, minha querida Águida, em Porto Walter, no Acre, ligada no nosso programa aí pela Usnetel FM, muito obrigado, viu? A Silvana Vitorino, em São João do Paraíso, a Silvana Machado, a todos vocês, muito obrigado, viu? Ouvintes da Paraíso FM, em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais,

FM, meu amigo José de Abreu, todos da equipe da Integração FM e no Paraguai, exibindo o nosso programa. Audiência total aí, né? Muito obrigado. Os paraguaios gostam do sertanejo também, né? Mundo sertanejo. E quem não gosta, né? Bom demais. Minha querida Fátima Silva, os amigos da Rádio Transpaulista, Web e FM, aí em Osasco, São Paulo, exibindo o nosso programa. Ô Luiz Eduardo, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Todos os dias, às 22 horas. Meu amigo Martineno Costa, em Paraguaçu, sul de Minas Gerais, também ligado no nosso programa. Minha querida Kekel Luz, em Santo Luzido do Paruá, todos vocês, audiência fantástica pela Tropical FM, o Ilham Policarpo, a Marlene, a Irineu de Brito, a Isa Torres, enfim, todos vocês, locutores aí, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Meu amigo Rômulo Falcão, em Belo Horizonte, ouvindo nosso programa, muito obrigado pelo carinho, tá bom? A todos vocês aí. Vamos em frente, João Bosco e Vinícius cantam Chora Me Liga. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Muito bem, muito bem. Meu amigo Jamison Costa e Coelho Neto, no Estadão do Maranhão, muito obrigado pelo carinho, viu? Audiência fantástica aí no Estadão do Maranhão. Várias cidades, tantas e tantas emissoras de rádios aí no Estadão do Maranhão também exibindo o nosso programa. Um abraço, assim como em todos os estados. Vamos para o Rio de Janeiro, meu amigo Adriano Martins, da Rádio Acesa FM, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Vamos até Guarapari, no Espírito Santo, minha querida Marli Santos, a Dona Aldete, todos do Cantos em Cantos, né? O Raimundo Alves, o Alice, o Manfrini Gehrig, e todos vocês ouvintes aí da Rádio Sim AM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Herbert de Souza em Viana, não perde um só mundo sertanejo, todos os dias às 14 horas. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, tá bom?

Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar meu amigo Ricardo Silva, Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Valeu, Ricardo Silva, nosso diretor, a todos da equipe, muito obrigado, viu? Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, em Salto Grande, Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. O Brasil inteiro está ligado, o Mundo Sertanejo está no ar. Os meus amigos da Rádio Capivari FM, em Abadiânia, Estadão de Goiás. Meu amigo Oliel, o Anito Oliveira, o Bideco, o João Camargo, o Macaiver, o Ronaldo, todos vocês amigos da Capivari FM, em Abadiânia, Estadão de Goiás, claro. Audiência fantástica nessa linda cidade. Cida Vieira, Juraci Pereira, Charlene Heleno, Deise Cristina, Pablo, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Abadiânia e região, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo pela Rádio Capivari FM. Marcos e Belucci cantam Irracional. Apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque, perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional, mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar, vou me declarar. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Não basta apenas um olhar, um beijo, um toque. Muito bem, meu amigo Tony Souza, Tony Souza em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da Talismã FM. Ô Rubens Gomes, muito obrigado, viu? Inclusive Rubens Gomes está vendo shows aí para Diego Valadares na região. A gente vai estar por aí brevemente, viu? Ô Rubens Gomes, muito obrigado a todos vocês da equipe da Talismã FM. E vamos fazer as gravações, tá bom? Rubens Gomes, as gravações aí dos comerciais, tá bom? Dos comércios locais aí de Mata Verde, Vila Bahia, onde a nossa rádio Talismã FM tem uma abrangência muito grande aí em toda a região, né?

meu amigo Petrônio Teixeira, ouvinte da Vanderlei FM, em Vanderlei, na Bahia. Ele pede para mandar alô para todos os nordestinos, né? Aí que ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Minha querida Isabel, aí da Associação Vale do Jamantim, ela é representante, né, da PDF em Brasília. Todos os agricultores, né? Um abraço a todos vocês aí. A nossa querida Isabel é de Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará, ouvinte da Rádio Cidade FM, minha amiga, do nosso querido amigo, o Márcio Araújo, Douglas Araújo, a Cristiane, o Adão, o João da Eletrônica, a todos vocês, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, atendendo a vários pedidos, Diego Valadares, quero você pra mim, essa é boa pra dançar, todo mundo canta com Diego Valadares, o Brasil inteiro canta e dança, quero você pra mim. Eu quero você pra mim, eu quero te amar assim, eu quero ser o mel da sua boca, eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar, eu quero, Diego Valadares, vem comigo. Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Muito bem. Eu quero você pra mim. Boa pra dançar. Vou cantar essa música aí na sua cidade. Essa cabra danada, tô nessa, saudade do dia. Todos os sucessos da minha carreira, todos os sucessos da música sertaneja. Sertanejo universitário, o sertanejo modão, o sertanejo arrocha. A gente canta de tudo. Nosso show é realmente muito alegre, viu? É só ligar no 81-6181-570991 61-81-570991 e contrata o show do Diego Valadares, é pra sua cidade. Vai ser um show bacana, viu? Vamos fazer a festa. Um abraço, meu amigo Zé dos Passos, Rádio Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais. Brevemente estaremos fazendo grandes shows pela região também, né? Fernando e Sorocaba cantam A Verdade. Diz pra ela que eu mudei de cidade,

pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bará, bará, bará, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere. Comigo assim descendo, vai. Bará, bará, bará, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere, dere, dere. Ui! Bará, bará, bará, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere, dere, dere. Bará, bará, bará, dere, dere, dere. Cristiano Araújo fazendo bará, dere. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.